vivemos num clima de pura falsidade, em que o lobo é cordeiro na hora em que lhe convém. Esteja sempre esperto, constante, atento e observe o seu tapete antes que o mesmo seja puxado. Não confie nos outros em demasia, pois a expressão outros logo de cara transmite desconhecimento, falta de contato e mais. Relações precárias, fúteis, superficiais. Se você passa fome, ninguém comida lhe traz, e assim a necessidade lhe acompanhará. Não durma nesse barato, vá à luta no ato, triunfe, pensa e mostre que você é capaz de fazer de sua vida uma história feliz, dar um rumo diferente à sua sobrevivência. Escute o lema, a mensagem desta sábia canção, e dê sentido à estrada da sua existência. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Viva o presente, mas pense no futuro. Se queres vencer, saia de cima do muro. Irmãos, entre aspas, sei que você deles está cercado, mas Zona Negra agora lhe transmite um conselho. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não dê ouvidos a tipos que nada lhe trarão. Cruze o ciclo da vida pregando harmonia, mas não espere amanhã, passou agora, irmão. Muitos esbravejam, falam, porém nada produzem em prol do benefício de irmãos que precisam de um mutirão bem intencionado. Mas ao invés disso, a demagogia impera numa comunidade de hipocrisia que já passou vias de as costas virar. É cada um por si e Deus por todos, este é o lema. Então lute sem desanimar, não confie nos outros, lute por si mesmo, pois o amigo urso está a seu redor. A vida é assim mesmo, este ciclo vicioso, e você vai fazer a sua opção. Nossa sociedade está repleta de parasitas, portanto não seja um deles. Cruze os braços e espere um auxílio, nada garantido, um tanto quanto improvável. Ou vá à luta com garra, mostrando sua força, seu talento, uma arma mais forte que um 38. Zona Negra é uma luz no fim do túnel, e dê um recado que, se você ouviu, irá lembrar. A nossa missão não é esbravejar, mas é pura e simplesmente te alertar. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Lute por si, pelo seu espaço e pelos seus anseios, contando com sua capacidade de raciocínio, adquirindo assim a sabedoria, pois a mesma é uma grande virtude. MS, York, DJ Kid, nós somos Zona Negra.